no movimento de escolas de nível hospital, o impacto da greve leva ou levou ao encerramento de duas escolas. A escola sede do agrupamento, e aqui refiro-me, quando falo em escola sede, engloba a escola secundária e a escola básica número 2, que estão neste momento ainda a funcionar, mas que encerrarão as atividades letivas às 11h45, e a escola da Ponta das Três Entradas, que neste momento já encerrou, por manifesta impossibilidade de continuar com atividades. As restantes escolas do agrupamento estão abertas, e isto engloba tanto escolas onde a greve da função pública está marcada abrangia aos funcionários que lá trabalham, como outras escolas que nem sequer eram abrangidas, uma vez que não têm funcionários da autarquia, alguns jardins de infância, algumas escolas do primeiro ciclo, que penso que não conheço exatamente os trâmites da greve, mas não sei até quanto é que estariam abrangidos por esta convocatória. Portanto, estão a fazer greve, quer professores, quer também pessoal auxiliar às escolas? Não, a greve nota-se essencialmente ao nível do pessoal auxiliar. Este tipo de greves de função pública normalmente tem muito pouco impacto no, nos, a nível dos professores, que têm sindicatos próprios, sendo embora também parte da função pública, e normalmente vai haver uma separação de águas, digamos, neste tipo de jornadas. Portanto, a greve está-se a notar essencialmente ao nível do pessoal auxiliar, e nestas duas escolas há uma adesão, eu diria, superior a 80% ou 90%, sem ter dados ainda, sem ter números, estou a falar de números um pouco vagos, mas tem uma grande adesão nestas duas escolas. Portanto, e a escola também assegurou o transporte a estes alunos, nestas escolas que estão fechadas? Nestas escolas que encerraram, portanto, havia já um, chamemos de um plano de contingência, para que pudessem ser assinados os transportes mais cedo. E, portanto, no caso da escola que ainda está em funcionamento, a escola sede, serão assinados os transportes às 11h45 e é essa hora que os alunos regressarão a casa.